340, equipe de solo, após a aeronave da Azul passear no 08, autorizado, chame o táxi. Após a aeronave da Azul, está autorizado, 3193. Só confirma o PLB, o portal 8770. 8770, passa o 04. Sim, se para a decolagem a partir do pátio, chame a torre 198 decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Vento 150 graus como 09, altímetro no 017, parte fora do solo. 8770, autorizado a decolagem, informa na porta do solo. Zero, fora do solo 22, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, pronto. De exclusão da Copa do Mundo. Tem condição de manter a proa 200 por 12 milhas? Afirmativo. Vou segurar essa proa 200, assim de evitar as áreas de exclusão por 12 milhas, depois eu vou direto por seguro ou com a direita para ingressar no litoral novamente. Ok, só por 12 milhas proa 200. Após inicia a curva agora de imediato, ok? Na proa 190 agora. Ei, proa 190. Falou, Salvador, o azul 2788, posicionamento no 3. 43. Azul 2788, autorizado, chama o táxi. Chama táxi. Pulando agora, proa 190. Alterne? Positivo, obrigado. Gente, frequência livre, boa tarde. Igualmente. Gente, então completa a curva direita na proa 190. Ok, proa 190. Zero, que condições lá na proa agora? 180? Acima, proa 180. Para Zac 3193, está com 155 a bordo. 330, Fernando Campinas. Estou solicitando descer para 500 pés, confirme. Não, agora está mantendo 1000 pés, vai manter 1000 pés até os desvios solicitados pelo controle. Autorizado, 1000 pés, ajuste no 097. Está aguardando só a vetoração para desvio das áreas e após retornar para a linha do litoral. Está sob sua coordenação aí para desvio das áreas, o ponto era 870. Alternativo, mais 9 milhas nessa proa. Já livra a área marrom, aí será orientado com o lado direito para ingressar no litoral. Azul 2788, táxi via pátio 3, pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, o ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Torre, boa tarde, 3193, da Santa Pronta, ponte perto. Boa tarde, 3193, a linha decola 10, vento 150 graus com 9 lá. A linha decola 3193. Mais 4 milhas nessa proa será autorizado e de evitar a área marrom. Ok, mais 4 milhas. Salvador, boa tarde, Azul 2788, ponto de espera da Mazaro Pronto. Boa tarde, Azul 2788, a presença da corrida da aeronave à frente, ali mantendo 0. Ali mantendo a corrida 2788. Tarde de decolagem, está 3-1-3. 3-1-3, livre decolagem down no 0, vento 150 graus, como 0 na. Livre decolagem, 3-1-3.

possível? 210 é possível. Fluxário 770 pro 210 vai interceptar o litoral, ok? Pro para interceptar o litoral é direita. Até 270 está autorizado. A 270 intercepta. Até a 240 está autorizado, ok? 670 mantendo agora. Salvador, boa tarde, Azul 2788, decolar. Azul 2788, contato radar, suba ao nível 170 no perfil da Momo. Quando você espera o Momo, 2788? Professora 8770, controle. Informe pro que mantém. 270. Tá mantendo a PROA 270, confirma? Afirmativo, PROA 270. Gente. Confere 8770, assim que possível, informe seu chamado de ingresso na terminal Aracaju e chamado de pouso em ponto seguro. Confirmando o questionamento, é o chamado de pouso para ingresso na terminal de Ilhéus e o chamado de pouso em Porto Seguro. Ok, a gente informará a chamada de terminal Ilhéus e pouso em Porto Seguro. 788 está cancelado aí, restrições de altitude na saída da mão. Canceladas as restrições do 2788. Copiado, está agora 22 mil de Salvador, serviço ADA terminado, está ingressando no espaço Gulf. Ingressar na terminal de Ilhéus, chama aquele controle na frequência 120 decimal 1. Autoriza a retornar para o litoral? Afirmativo, já livrou a área, as áreas de exclusão. Tem frequência livre para coordenação, não há tráfego, vou informar no litoral. Ao ingressar na terminal Ilhéus, chama aquele controle na frequência 201. 201. Tá. 3193, controle. Passar nível 160, chama em Recife 1251, antena 13395. 1251395, boa. Decolador 38, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, grato, Esther Bravo. Controle Salvador, boa tarde, Esther Bravo. Esther Bravo, boa tarde, posso acordar na decolagem, chame defesa aérea nos canais coordenados. técnica chamou o controle? São Romeu, Zulu, Oscar Alfa, controle, prossiga. Pane o código 5423, confirme o nível solicitado. Pane o código 5423. Lógica Alfa, confirme seu chamado de pouso no destino. Continua atraso de conhecimento do controle informar esse setor. Tem frequência livre para coordenação. O nível 095 correto disponível para serviço de informação de voo e alerta, achando o centro. Frequência 12685, antena 12545. Alternado é 12545. Salvador, Oscar Alfa. Oscar Alfa, desça para 3 Lopez, Oeste 017. Wagner 17, desça para 3 Lopez, Oscar Alfa. Muito boa tarde, esse é o gol 1256. Gol 1256, boa tarde. Um minuto, cópia, né? Me escuta aguardando. Sete, um minuto aguardando. Alfa completa curva à direita na proa 100, seu limite será a radial 300 Salvador. 256 para São Gonçalo do Amarante, Serra Brava, Serra Golf, nível 370 aprovado, via Perzulu 10, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo Zipar, aciona 5503, controle 120 decimal 8. Está autorizado 370 para Natal. Decola da 10 da esquerda, saída Puca, Jamo, Zipá. Transponha 5503, controle 120, decimal 8, gol 1256. 4256, por favor, Thiago Grosso, pushback. Chamada. Alfaredo 2230, está na remota 3 Lima, pátio 3, para puxa sonar. Alívio 2230, chame taxi. Tem um Valemos. Valor Otávio 3805, sente da informação, uniforme está pronto para quase. 3805, Guarulhos, aguarde, cobre. Aguardando. Porta direita na pro 145, reporte estabilizado. 8 F, Sierra Alfa, é por valor direita na 145. Delta Alpha, desce para 2000 pés, reporta estabilizado. Descendo para 2000, reportará estabilizado, Excel. Para o táxi, o passo 32230, tá com 66 no POB. 4 horas e mais 50 minutos, vou ter na Salvador para o táxi. 43, Mike 1, India Alpha, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 7, bom voo, passeio 2230. Ok, Mike 3, Mike principal, India Alpha, torre 118, 95. Obrigado, bom serviço. Salvador, boa tarde, passando 2230, estou só quando espera para o Antônio na 0. 2230, boa tarde, autorizado aliado, colapso pista 10, vento 140, vai alguma dúvida? Sim, minha linha de decolar, 2230. Alfa Torre 118 decimal 95. Alfa. Salvador, Alfa, passei a 10, controle a chave do trabalho. Keep check. marcado. A Eco Sierra Alfa continua a aproximação, agora autorização para pouso. Eco Alfa. Passaria do 2230, decolado 57, chama o controle 1, 20, décima 8. 208, 225, 2230. Controle Salvador, passaria do 2230. 2230, contato radar, para 180, saída MOMA. 180, saída via MOMA. Solicitou 60 como final. Sierra Alfa, VIP checado, pista 10, pouso autorizado, vento 160 graus, uma 12 nós. Mete a Alfa do pouso. Baixar. P2230 autorizado, nível final 160. 3860, 2230, graças. Presente 2 anos do presente, direto MOMA. Direto MOMA do presente, 2230. Álvulo solo 01, não libera a esquerda. Caso tenha perdido 180 autorizado, reporte liberando direita na sequência via hotel. Para o pátio Índia, ponto espera 10, correndo no 8, decimal 95, altímetro 10, 7, bom voo, 256. Pátio Índia, ponto espera 295, muito obrigado, 256. Frequência livre, Salvador, boa, azul 4196. Azul 4196, até a chegada Mário, descendo para o nível de voo 050. 050 na Mário. Salvador, muito boa tarde, gol no 256, próximo ponto de espera da 1-0. Gol no 256, aliar e manter, pista no 0. Aliar e manter, gol no 256. Manteiga. 3805 Guarulhos, aprovado nível 340, via Benzulopo 1-0 até Piraí, Papa Alfa Índia, após direto Umbad, uniforme Mike Bravo Alfa Delta Umbad, onde após prossegue na Benzulu 44 até Pagog. E após, conforme, cola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Acionar 5527, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 340 para Guarulhos, Zulu 1-0, Papa Alfa Índia, direto 1, Bad, Zulu 44, Pagog, decola da UES, curva direita, espera da Euleda Motiva, o controle após 120.8, transporte 5527, o T3205, a posição é 5 Romeu, para pushback e acionamento. Pisado na 305, chame táxi. 305, chame táxi, na 305. Decolado aos 06, chame controle 1, 2, 0, 08. 208, boa tarde. Bom, bom. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol 1256, saída Puca, na sua escuta. 1256, contato radar, Puca, 370 via saída Puca. 370 via Puca, 256. Alfa 3805 para o táxi, 162 a bordo, Galeão com 4 horas e 5 de autonomia. Sou 4196, declaração para a 7 curva à esquerda, lá pro 025. Seu limite será a ao 300 sobre o. É, poderia confirmar, só entendeu, a 025 à esquerda. 025, afirmativo, seu limite será radial 300 Salvador. 300 Salvador, entende. 10 para 5 mil. Descendo para o 050, azul 41 no meio. 050. Salvador, o São 3805, está na próxima passada no zero, pronto. Autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 140 graus com 119. É, autorizado a linha decolada no zero, tá, 3805. No 256 chama Recife, 12685. 2085, 256. Decolado aos 13, chame o controle 1208, obrigado. 1208, TAN 3805, obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, TAN 3805. TAN 3805, contato radar, sensor 340 via Sérgio da El. 340 da El, via Fábio 3805. Salvador, Pastor 2230, solicita se possível direto o destino Vitória da Conquista. Pode, Pastor 2230. O 4196 é desça para 3 mil pés, o ajuste no 017. 3 mil, sub-0 mil, né? Azul 4116, curva à direita na proa 060. Seu limite será a radial 330. Direito 020 com a 330. Livrar a formação, 3805. Condições de voz de Leda? Afirmo. Leda. Leda, 3805. Passo no meia, completa curva direita na proa 090, limitado pela radial 350, Salvador. Direito 90, direito 090, para 350, desce para 2000? Para 3000, azul 4 no meia, guardando o seguinte para 2000. Gente, para 3000. O 4116, completa curva à direita na pura 110, descendo para 2 no pé. Direita 110, 2000. 4116.